cabe nós aqui. É que o tap bate, não tá cabe nós aqui. Tap bate, não tá cabe nós aqui. É que Tá chegando aí. Até que você dizia que a cultura da metade seria. Pescando de arte agonia, nossos caminhos só se dividiam. Mas o tempo já dizia que o futuro da metade seria. Pescando de arte agonia, nossos caminhos já se dividiam. Nossas famílias, nossas famílias. A coisa tá, tu diz que nunca mais chabó. E presta brasa, vê se no caso ela é só para rabó. Levando os moleque pra resto, trambando os loucos do stress. Despeço pro adiado se levantar. Os meninos aqui parou de pro curto. Com olhar assombrado, agindo como os adultos. Vou ir pro set, fumo back no bosque. Vem buscar os malotes, esperando que ótimo. Até hoje no mesmo set, vendo que crack no olho. Blood, bola do olho, veneno, corre igual molho. Fazendo medo no bobo, pedras trombarem de novo. De dragas e garros novos, pipoco nos baba um. Camaros e camarões, catarros e gravações. Distantes limitações, fragantes e sensações. Como se fosse fácil viver nesse mundo quadrado. Infestado de moralismo, a febre dos ratos. Diversão pra alguns é ser a velha pedra no sapato. Vai tomar no cu falar que até morrer sou pilar. Não tô nem vendo, não, não, não. Falou na lata, tô de berm, quem pode cobrar da tarde gravado. Se liga, babaca. O mundo não é o que disse. Já viu o café do Projac, câmera, tech, pix. Um velho aprendiz sabe mais do que um jovem mestre. A propaganda é alma, mas tem alma que apodrece. Você planta o que cresce, saiba o que absorver. O mundo devolve exatamente o que recebe de você. O tempo passa, o mundo acaba, nós aqui. É que o tempo passa, o mundo acaba, nós aqui. O tempo passa, o mundo acaba, nós aqui. É que tá chegando, aí. Amarelinho. O tempo já dizia que o futuro é da metade seria. Pescando de arte agonia, nossos caminhos só se dividiam. Mas o tempo já dizia que o futuro é da metade seria. Pescando de arte agonia, nossos caminhos já se dividiam. Nossas famílias. Então tá tranquilo, moleque. Desde pivete, ZS o palco da vida com os back sem break. Além do que muitos não imaginou, dos campinhos de barro tá na pista, franco narrador. Abre os ouvidos e escuta, que ainda não acabou. Se milhares tá na luta e o estado que atirou. Negou, só sinto gueto, convivi de perto. Foi ali o alicerce, tio, certo pelo certo. A mil, a milhões, sensações, calafrio. Se os moleque tá no frio, casparanga ninguém viu. Sentiu na pele de botecos, cocaína, sangue ferve, tomba verme pela sede de justiça. Tempos e momentos que nunca serão o mesmo. Preço da vitória, liberdade, rosto ao vento. Sem medo, fé em Deus, mesmo no scratch. Esbarranca, alcança sua lança, sei que sabe. O tempo passa, o mundo acaba, nós aqui. É que o tempo passa, o mundo acaba, nós aqui. O tempo passa, o mundo acaba, nós aqui. É que Cultura da metade seria. Pescando de arte agonia, nossos caminhos só se dividiam. Ah, por aqui, 50G, mais rima é de tonelada. O padre do balão é café com leite, moleque, não mosca não. Tá tendo mesmo, é só chegar. 50G, 80 conto produções, canela, um fino, um crio. As produções.